parente e não o bem verdadeiro. E hoje, todos conhecendo o bem aparente, que é do magnético elétrico, e o bem verdadeiro, que é o fluindo de imunização racional. O fluindo de imunização racional é puro, limpo e perfeito, por ser racional, da origem do ser humano, da origem de onde todos vieram. E uma vez esse fluindo dentro da pessoa, regula e equilibra a pessoa, começa tudo a dar certo naturalmente, começa a acertar em tudo, vai a pessoa se modificando naturalmente porque vai se curando, vai afastando os males dos fluindos elétricos e magnéticos, até afastar de uma vez, porque o fluindo elétrico e magnético é deformado. E então, entra fluindo puro no corpo da pessoa e o deformado se retira, porque a pessoa é um aparelho elétrico e magnético, mas de origem racional. Então, impera na pessoa e domina a pessoa fluindo de sua origem racional, e por isso são animais racionais, de origem racional, e o fluindo de sua origem é o que é o certo para o domínio dos seres desta origem, e por isso, qualificaram animais racionais, por pertencerem a alguma coisa pura, e animais irracionais, por não serem puros. Então, o fluindo elétrico e magnético é para o domínio dos irracionais e o fluindo de imunização racional é para o domínio dos animais racionais. Mas por a humanidade não conhecer a sua origem, é que estão aí, dominados pelo elétrico e magnético. Daí, o desequilíbrio, como feras bravias, como loucos varridos, como desumanos. Tudo isto, feito e produzido pelo fluindo magnético, imperando somente o desequilíbrio entre todos, e daí tudo sempre de pior para pior. Devido a estarem dominados pelo fluindo elétrico e magnético, somente poderiam ir de mal a pior, e agora conhecendo o que são, o porquê assim são, o que eram, o que foram e por que deixaram de ser o que eram para serem o que são, conhecendo a sua origem, e abraçando de unhas e dentes, para serem dominados pelo bem, e não pelo mal, para serem dominados pelo fluindo de imunização racional, para o bem de todos, para que tudo se multiplique de bem para melhor, por agora conhecerem o seu verdadeiro ser, a sua verdadeira origem e serem dominados e guiados pela base da sua verdadeira origem, o fluindo racional, para o equilíbrio e bem-estar de todos, a imunização racional. Então, imperando a imunização racional entre todos, dominando todos, por serem desta origem de racionais, que só agora é que estão conhecendo a sua origem, nesta grande descoberta de imunização racional, que é do verdadeiro natural de todos que não conheciam. Com a imunização racional, vão resolvendo tudo de bem e de bom porque é racional, da origem do ser humano, animais racionais. E assim, todos felicíssimos de conhecerem o seu verdadeiro natural e o porquê viviam aí horrivelmente como um animal, sob os efeitos do fluido animal. Dominados por esses fluidos elétricos e magnéticos, nunca poderiam encontrar o certo. Sempre em dúvida de tudo, desconfiando de tudo, devido ao desequilíbrio proporcionado pelo fluindo elétrico e magnético, que é do animal irracional e não dos animais racionais. Hoje, ricos de satisfação por encontrarem a verdadeira base de origem racional. O que é racional tem que ser dirigido pela sua origem, que é racional, e não pela base animal, que é o elétrico e magnético. A pessoa imunizada vive feliz, por ser orientada por sua base de origem racional, e a pessoa que não é imunizada vive como bicho, como um animal, orientada pela base animal, que é o fluindo elétrico e magnético. A base deformada, a base animal, a base do bicho, vive na dúvida de tudo, duvidando de tudo, na esperança de tudo, na incerteza de tudo, em desconfiança de tudo, com medo de tudo, assombrada com tudo. Esta é a base animal, um desequilíbrio infernal, um desequilíbrio de loucos, desregulados pelo fluindo elétrico e magnético, que é a base do bicho animal, dos bichos irracionais, dos animais irracionais. Já a base dos animais racionais é outra muito diferente, é de origem de racionais puros, limpos e perfeitos, de lá de cima, da planície racional. Então, trate de conhecer sua origem, para ficar dominado pela base de sua origem de racional por meio do fluido que entra dentro da pessoa e conversa com a pessoa, esclarece a pessoa, equilibra a pessoa, e daí tudo dando certo na vida da pessoa, fazendo conferências com a pessoa, e todas as orientações precisas para o equilíbrio da pessoa e de todos os imunizados. Portanto, chegou na Terra a maior descoberta de todos os tempos, a descrição da formação deste buraco que deram nome de mundo. Todos aqui dentro deste buraco, olhando lá para o firmamento, para o Sol, para a Lua e as estrelas e sem saberem, sem conhecerem o porquê da existência de tudo isto, vivendo igualmente a um animal irracional, que nada sabe descrever da origem de seu ser e muito menos a origem dos outros seres, por estarem sob influência elétrica e magnética, por estarem sob influência do bicho, sob influência elétrica e magnética. Continuação dos fluidos. O fluido elétrico e magnético que governa o ser animal, o racional. E o ser humano, por ser de origem racional, tem que ser governado pelo fluido racional, pela imunização racional, por sua base de origem. Por isso são animais racionais, porque a origem é racional. Mas como estavam aí, estavam sendo governados pelo fluido elétrico e magnético, pelo fluido animal irracional. E por isso já foi considerado uma fera das mais bravias, devido a estarem governados, orientados e guiados, pelo fluido elétrico e magnético, o fluido do ser animal irracional. E por isso o ser humano se tornou uma fera bravia, o gene mal produzido pelo fluido elétrico e magnético, o fluido dos irracionais. Se tornou o ser humano, descompreendido de si mesmo, dizendo: nós somos seres civilizados e certas horas, procedemos pior que um animal, que não tem raciocínio nem consciência. Se tornou o ser humano descompreendido de si mesmo devido a estarem sob influência permanente destes dois fluidos, o elétrico e o magnético, fluidos destruidores. Tudo isto por desconhecerem o seu verdadeiro natural, desconhecerem a sua origem, e por isso, sabiam que eram animais racionais, mas desconheciam porque eram animais racionais e estavam aí, se igualando ao animal irracional, por não conhecerem a sua verdadeira origem de racional. E assim, vivendo aí no mundo, igualmente a outro animal qualquer, porque o animal irracional é que não tem recursos para conhecer a sua origem. Mas o racional tem recursos para conhecer a sua origem. E agora, conhecendo a sua verdadeira origem de animais racionais e vivendo diferente, por viverem sob a orientação de sua base de origem, por meio de imunização racional, que entra dentro do aparelho, que é o ser humano, e bota o relógio para funcionar racionalmente. Daí, tudo dando certo na vida de todos, a paz de todos, a paz do mundo, a boa compreensão entre todos, o bom entendimento entre todos, por ser tudo racional, por ser tudo da sua base de origem, do seu verdadeiro natural de animais racionais, por serem da planície racional, e de lá vindo todas as orientações para o equilíbrio de todos, para a boa marcha na vida de todos, e daí vivendo completamente diferente de como viviam como feras humanas, devido ao fluido elétrico e magnético, o fluido destruidor. Sentirão uma grande modificação. O fluido racional é puro, limpo, perfeito e não desvirtua do seu ser. O fluido elétrico e magnético é cheio de defeitos, fluido dos monstros, por ser deformado e por isso o humano cometia as maiores monstruosidades, influenciados e dominados pelo fluido elétrico e magnético. Sim, se assim são, é porque existe a causa para assim serem, que é o fluido elétrico e magnético. Conhecedores agora da sua base de origem, ficaram dominados pelo seu verdadeiro ser natural, por serem de origem racional, e por isso, são animais racionais, são de outra base de origem, como o irracional, que é de outra base de origem, que é o elétrico e magnético. E assim, todos tratando de conhecer o que é imunização racional, para se imunizar o mais depressa possível, para ficar integrado à sua base de origem, ou com sua base de origem. E assim, nascendo o bem-estar em todos os pontos de vista, nascendo a verdadeira felicidade, por nascer em todos o verdadeiro equilíbrio racional, por estar em noite e dia em contato com a sua base de origem, a planície racional, por meio de imunização racional, abrangendo todos, dominando todos, orientando todos, racionalmente, daí em diante, todos de bem para melhor sempre, nascendo o equilíbrio de todos no mundo, por estarem integrados à sua base de origem de racionais. O raciocínio é muito diferente do pensamento elétrico e magnético, que é dos animais racionais, livres pensadores. Então, o elétrico e o magnético faziam uma desregulagem tal no ser humano, que a pessoa ficava descompreendida de si mesmo, fazendo confusão de tudo, desconfiando de tudo, maldando tudo, enfim, uma desregulagem sem limite. Vivia igualmente a um bicho, por estar sob a influência do irracional, que é o fluindo elétrico e magnético, zangando com tudo, nervoso com tudo. A impaciência, o elétrico e magnético molestava o ser humano. É um fluindo destruidor. E assim, agora, conhecedores de toda a formação, havendo então, a separação do animal irracional. O racional, sob a orientação do fluido racional, de imunização racional, sob a orientação do seu verdadeiro ser, e o irracional, sob a orientação do seu verdadeiro ser, que é o elétrico e magnético. O animal racional, de sua origem racional, governado e dirigido pelo racional. Sua linha de racional, o seu ser de racional, o seu progresso de racional, enfim, uma verdadeira mudança, muito grande, porque estavam vivendo como bichos irracionais, sob a influência do elétrico e magnético. Tudo devagar, naturalmente, vai chegando ao seu lugar. Vão fazendo essa modificação sem sentir, sem abalo, naturalmente, porque o que é natural a pessoa não sente, pois o seu ser é de racional, a natureza é de racional, e o que é natural é a razão do ser, e a razão do ser é porque está no seu lugar verdadeiro. Então, racionalmente todos vencendo, todos triunfando, todos alegres e contentes, por estar aí, todos os mistérios desvendados, os mistérios do mundo e de todos os seres, e as categorias em seus lugares. Está aí o domínio pela imunização racional, que é o verdadeiro natural de todos, a base de origem de todos, o ser natural de todos, por isso, são animais racionais. Mas o raciocínio não funcionava, porque desconheciam a sua base de origem. Funcionava o elétrico e magnético. Então havia tal grande confusão com o pensamento e o raciocínio. Agora sim, é que chegou ao raciocínio dos animais racionais, da sua base de origem. Agora é que estão sabendo o que é raciocínio. Agora é que vão ser racionais, por estarem conhecendo e sabendo todo o translado de sua base de origem, de todos e de tudo. Agora é que estão conhecendo o verdadeiro mal, que é o elétrico e o magnético e o verdadeiro bem, que é a imunização racional. Todos de polo diferente, cada um dentro do seu setor de origem. Animais são todos, mas cada qual na sua classificação, cada qual dentro de sua classe, cada qual dentro de sua categoria, cada qual dentro do seu ser. A formação do ser. A origem da matéria está na força magnética que provém da água. Na água estão todos os fluidos do mal e o que é mal é material. A água só produz o mal, que é material, mas se não existisse a água, não haveria esta vida, que é material. Portanto, da água, provém tudo deste tudo aparente, por isso, todos os seres não passam de caixas de água em pé, dissolvem-se, porque se transformam em água. Somos feitos de quê? Da água, do espermatozoide que é um líquido, originado da água e devido a isso, somos feitos da água, e quando morremos, viramos água. Do nosso corpo sai o vapor que é fluindo e vira água. O vapor, fluido do mal por ser material, é originado da água. O ser material é uma coisa fétida, nojenta, sem qualificação, apenas com um valor aparente, mas a aparência não é verdade. Que espermatozoide? É uma ínfima gota de água e deste ínfimo de água que somos feitos, para em seguida transformarmos-nos em água novamente, quando morremos. Por isto, tudo aquilo que começa da água, acaba em água e não em pó, como muitos ousam dizer, que do pó vieste e ao pó voltarás. Mas tudo provém da água e não do pó, pois que a água é tudo e o pó nada é. No fluindo da água estão todas as cores. O fluindo branco da água faz o branco, o fluindo preto faz o preto, o fluindo amarelo faz o amarelo, etc, etc. A água se transforma, isto é, deforma-se. Por isto, todos os seres produzidos pela água são deformados, são seres do mal, material, desta deformação. A água se transforma sempre. Por isto, além de deformada é irregular. Assim, temos água doce, água salgada, água ferruginosa, água sulfúrica e todas as espécies de água. Uma parte da planície virou água e a água, por sua vez, se deformou em todas as coisas existentes neste mundo. Assim sendo, a água é tudo e o pó, a terra, nada é. Por isso, o pó se dissolve na água. No espermatozoide, que é da água, está tudo do nosso corpo. O cabelo, a pele, as unhas, o sangue, os nervos, os ossos, enfim, todos os órgãos e todas as células. O conjunto eletromagnético pertence a esta deformação, aonde nascemos e morremos. Portanto, o nosso corpo é um sistema idêntico à natureza que o fez, natureza esta, que também é elétrica e magnética. A parte elétrica é o fogo que queima e destrói, a parte magnética é a água que constrói e forma tudo. A força magnética é a água, constrói o que é de mal o material, deformado. E a força elétrica é o fogo, destrói tudo, fazendo tudo virar vapor e em seguida, água novamente. Portanto, no magnetismo está o mal, o material. Assim, as filosofias, as ciências, são do encanto. Quem se fia nas forças elétricas e magnéticas, estará perdendo tempo e enganando a si mesmo, porque essas forças são originárias da formação deste conjunto do mal, fogo e água, deste conjunto deformado. É por isso que todos no mundo vão de mal a pior e o desequilíbrio aumenta cada vez mais. E agora, pergunta o vivente. Que seria de todos no mundo, que estão baseados nessas forças do mal, nessas duas forças materiais, a força elétrica e a força magnética, se não chegasse agora, a todos, a imunização racional, para equilibrar todos? Que seria de todos naquelas condições? Aconteceria a destruição de todos, a destruição total, porque o mal, por si mesmo se destrói. E é por isso que a inconsciência é muito grande no mundo, e o inconsciente não sabe o que diz e muito menos o que faz. Mas agora, apareceu no mundo a imunização racional e apareceu no Brasil, para a salvação de todos. Cultura Racional, primeiro volume da obra. A continuação desse conhecimento encontra-se no segundo volume e nos demais até o 21º volume.